O tema de hoje é a virtude da temperança. O que é a virtude da temperança? A virtude da temperança é aprender a viver com moderação. A palavra temperança, ela vem do latim e é guardar equilíbrio. Equilíbrio é uma palavra e é uma ação que todos nós desejamos. Então, nós estamos vivendo um tempo onde a temperança se faz necessária em todas as situações, no pensar, no falar, no agir, no ouvir, no sentir, e ao comer, ao beber, ao cuidar do corpo, ao cuidar do espírito e da mente. Eu penso que hoje o que as pessoas mais estão buscando é viver uma vida com equilíbrio. E eu acho que essa busca, ela é muito incessante e importante. E aí eu pergunto, e o que é viver em equilíbrio? Qual é a medida certa para nós vivermos em equilíbrio? E o que é, afinal, esse equilíbrio? Às vezes, nós temos uma visão idealizada do que é esse equilíbrio. Às vezes, nós ficamos pendulando, indo de um extremo ao outro. E nós vimos que não é nem lá e nem cá. Mas sim um equilíbrio, mas é assim também, não é uma coisa parada. Por exemplo, caminhar, né? Quando nós estamos de pé e nós vamos para dar um passo, nós vamos desequilibrar um pouco o corpo para frente. Então, esse ato que nós estamos falando, ele é um equilíbrio dinâmico. O que significa esse equilíbrio dinâmico? Ele não é parado. Ele vai como se fosse assim, aquele símbolo de um oito virado, assim, que também muitos conhecem como símbolo do infinito. Ele vai de um lado para o outro, esse equilíbrio dinâmico. E a gente vai se experimentando. Nós vamos percebendo que é natural nós estarmos sempre com esses dois lados. Nós vamos aqui e aqui. Nós estamos nos experimentando. E aí nós vamos caminhando nesse meio dinamicamente. Então, o que nos leva ao exagero? O exagero é o excesso, né? Que nós estamos buscando a temperança. Porque a busca do equilíbrio é nos tirar do exagero. O exagero que vai para a comida, para a bebida, para o poder, para os vícios. Quando a gente não lida com as nossas emoções, nós vamos canalizar para os exageros. E esse exagero, ele compensa uma falta. Uma falta de quê? A falta do eu, da minha presença, da minha conexão com a minha vida, com as minhas raízes, com a minha família, com a minha realidade. Então, o primeiro item para nós trabalharmos os exageros é olhar para o meu exagero, me leva a olhar para aquilo que me falta. Quando nós estivermos exagerando em alguma coisa, nós podemos perceber lá no fundo o que realmente está nos faltando? O que está nos faltando? Porque daí nós vamos buscar esse excesso. Pode ser uma aprovação, pode ser uma sensação de segurança, esse conforto para aquilo que nós vamos preencher. Então, nós não devemos nos condenar, nós devemos olhar para esse exagero sem um julgamento e sem condenação. A virtude da temperança, ela nos relembra que eu posso até me expor a tudo, mas nem tudo me convém. Aí eu faço essa pergunta: eu quero realmente? Poder eu posso, mas me convém? Até que ponto isso me faz bem? Isso com o tempo, com a experiência, a gente vai ficando mais temperadinho, mais comedido, e a gente vai oscilando menos. Aí eu faço uma pergunta assim: o que que é mais fácil? Nós temperarmos uma salada que nós estamos preparando lá em casa, ou nós temperarmos as nossas emoções com a razão? O que que é mais fácil? O segundo item, vamos aprender a acolher nossa humanidade com humildade. Nós estamos diante disso, né? Depois que nós olhamos para dentro, que a gente faz isso muito pouco, mas quando a gente consegue olhar para dentro, o que que nós vamos fazer? Nós vamos para a autoaceitação, para que a partir daí, da realidade que eu vivo hoje, né, eu acredito que eu posso fazer transformações, dando um passo de cada vez. Com humildade, porque nós ainda estamos aprendendo. O terceiro item, cuidar disso na fonte. O que que é cuidar disso na fonte? Depois que eu olhei para dentro de mim, eu vou mexer em coisas difíceis, né? Eu vou atrás do que é isso. Entendendo que, às vezes, aquilo que a gente vai atrás, dói. Entrar em contato com isso, com esse exagero, olhar para dentro, nos tira do prazer. E o alívio, ele vem muito lentamente. Ele vem, assim, em doses homeopáticas. E hoje, as distrações que nós temos, elas são inúmeras. As redes sociais, elas nos tiram do foco e daquele olhar do que realmente é importante para nós. E aí, o que nós fazemos? A gente se perde olhando para aplicativos, olhando para a vida dos outros, assistindo palestras e não observando ou praticando absolutamente nada. O Google, por exemplo. Muitos de nós utilizamos o Google, mas o Google, ele não pode nos responder por que que o nosso filho está atormentado ou por que ele está animado. Por que que a pessoa amada não se sente tão amada ultimamente? Ou por que que eu me encontro nessa ansiedade que me atormenta? O Google não vai responder essas perguntas para mim. Então, a gente se distrai com muita facilidade. E a temperança é sair dessa distração, que em muitos momentos é um exagero. A gente precisa se dar conta disso. O quarto item, abraçar a naturalidade dos ciclos. O que que é isso? É ter esse estado de ser simples, ignorante, ser uma pessoa comum, encaminhada em aprendizado. Assim, nós começamos a resgatar a nossa conexão com a nossa humanidade, nossa presença, nossa consciência, a nossa simplicidade e humildade, que não vai se resignar, vai se caracterizar por uma construção aos poucos. Sim, porque nós estamos em constante evolução e nós vamos aprendendo aos poucos. E nessa evolução, nós vamos estar aprendendo aos poucos com os pés no chão. Senão, nós começamos a fantasiar que já estamos lá. E a gente não pula etapas. Nós não vamos pular etapas. E assim é tudo na nossa vida. Eu não nasci mãe. Eu aprendi a ser mãe. Eu não nasci com uma profissão. Eu aprendi uma profissão. Eu não nasci espírita. Eu estou aprendendo a ser espírita. E assim para todas as coisas da nossa vida. Um exemplo também. Hoje os pais falam assim: minha princesa, meu príncipe. E as pessoas vão pensar nessa ideia de ser especial. E na realidade, ou todos nós somos especiais, ou todos nós somos comuns. Porque você é único e você é especial. Mas a gente vai crescendo com essa ideia que nos leva a ilusões. E nós vamos buscar aquela varinha mágica para resolver os problemas. E aí o que nós fazemos? Nós postergamos, procrastinamos. Por quê? A gente não é criado para tratar com naturalidade para resolver situações que exigem de nós. Tudo que exige muito da gente, a gente quer terceirizar. Então, é importante procurar gostar de tudo que fazemos, lidando bem com isso também. Nós temos dificuldades de aceitar quando a história não é perfeita. Por exemplo, quando nós temos uma doença, né? A pessoa que está doente, ela precisa mudar de foco. A dor tem que estar presente para ela ter um outro olhar e sair daquela zona do conforto. Então, nós devemos incluir as dificuldades como partes do sucesso do ser humano. Ele é um vencedor quando ele inclui as dificuldades como partes da sua história. É aquela cicatriz que fica. Então, os desafios fazem parte desse processo. Não é aquele cenário de Hollywood. Precisamos incluir o imperfeito no perfeito. As imperfeições também estão a serviço da alma. Precisamos perceber isso. A temperança, ela traz essa aceitação e resignação na melhor versão das palavras. É aquilo que está ali, é como a vida se apresenta. Aristóteles fala: é a capacidade do homem de evitar deixar de se dominar pelas paixões e, ao contrário, você buscar a razão. Em alguns momentos, a gente se deixa levar pelas emoções. Depois, nós percebemos a importância de nós termos raciocinado, de nós termos analisado com antecedência, de nós termos planejado. Mas às vezes é impossível, nós somos levados por situações. Então, eu acho que esse tempero, ele é muito importante, mas sem exagero. Sem querermos ser perfeccionistas ou controladores. Mas também, nós não sermos largados, tipo, deixa a vida me levar. Mas nós temos que estar sempre presentes e ver quais são as áreas da nossa vida que precisam de mais ajustes. Quais aquelas que mais nos incomodam? Nós devemos olhar mais para isso. Ficar mais atentos no presente. Quais são as pessoas que nós estamos atraindo na nossa vida? Quais são os convites? Quais são as pessoas que estão à nossa volta? Desenvolver essa virtude não é uma coisa penosa. É apenas esse olhar carinhoso para você e para tudo que você atrai em relação àquilo que está à sua órbita. E para isso, é preciso muito treino. Tudo isso pode ser desenvolvido. Assim como nós somos criados simples e ignorantes, também fomos criados prontos para aprender e nos desenvolver e para praticar esse treino. E como é isso na prática? Digamos que a gente tenha se excedido em alguma coisa. A gente volta naquela cena e imagina uma nova resposta, uma nova reação. Isso Santo Agostinho nos ensinou. Toda noite, antes dele dormir, ele fazia essa meditação. Ele revia todas as situações que ele teve durante o dia. E aí ele analisava, ele corrigia, ele via aquela situação, eu podia ter feito assim, podia ter feito assado. E aí a gente fica alerta para a próxima, né? O que eu posso fazer melhor? Então, é preciso termos consciência que nós somos os protagonistas e estamos a caminho para aprender. E isso é uma competência diária a ser feita com humildade. E o último item é pedir e obterá. Então, aqui agora vem assim. Nós temos que reconhecer quando nós precisamos de ajuda. E esse ciclo, ele vem junto com a família universal, os profissionais, os espíritos, os mentores, os anjos, os amigos, a oração com Jesus, enfim, todas as pessoas que estão aqui para nos auxiliar, porque nós não estamos sozinhos, nós sempre vamos encontrar pessoas para nos auxiliar. Então, nós temos os recursos que vão dar estrutura para as nossas necessidades. Isso não é mágica. Isso é uma lei divina para todos nós. Portanto, aceitemos os conselhos do nosso Mestre Jesus. E dentro desse contexto, o de sermos prudentes como serpentes e simples como pombas, para que possamos fazer as nossas melhores escolhas para o desenvolvimento e a conquista das nossas virtudes e, entre elas, a temperança. E era isso. Muito obrigada.